autocontrole, Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste altímetro 1015. Gente, 200 graus, 79001. Também 212 está autorizado a final do procedimento ILS X-Way Nessus 212, clear airline final approach runway 10 descent to 2006, altimeter 1015, report 7. Rio 5972, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterne 133 décima 95. 251-3395, Rio 5972, ótima noite, feriado. Vamos. Azul 5001, decolado 37, controle 120 décima 8. 208, grato. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, viu? Azul 5001, no contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da EL, após Leda Dread Bridge. Da EL, Leda Bridge, sobe 340, Azul 5001, muito grato. Controle Salvador, acione identificação, deixa para o nível 060 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 015. Está autorizado, gol no 868.

19.95, vai. Gol 10.098, está autorizado a final do procedimento LFXV, chama 0, desça para 2, meu pé, já posso estabilizar. Tower delivering Ocean 6212 establish LS Aquarii 10. Ocean 6212, tonnage 1015, clear to land runway 10, wind 190 degrees, 5 knots. Check landing gear. Clear to land Ocean 6212, landing gear down low. Sir, can you confirm please, is the runway wet or dry? Odor, can you confirm for 6212, runway wet or dry? Okay, Ocean 6212, runway is wet. Okay, wet, thank you. 125.1, 133.9. 2-2-4, boa noite, ajuste no 0 no 5, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Oceanet 6212 underground at 45, vacated by right and contact the ground 1-1 at decimal 1. 1219, bye bye. 121 decimal 1. Okay, 1211. Oceanet 6224, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 5 nós. Torno 098, completo a final, torre 118, décimo 95. 1895, bom trabalho. Boa. Estável no X-Ray. Procedimento LS, fechamos 0, desceu para 2 no pés, reporte estabilizado. Firme para 2. 98, controle. Chamou a torre por 3 vezes. Em 1895 não obteve resposta. Certo, mantenha a escuta do controle. Vou tentar entrar em contato com a torre para a posterior instrução. Ok, não sei se decolou na PUC. 1098, tente novo contato em 118, decimal 95. Caso negativo, retorna a frequência do controle. 1895, caso negativo, controle. Salvador, gol no 098. Gol no 098, ajuste no 095. Tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 1970 graus, meia dúzia de nós, até a pista 1 milhão. Ok, livre pouso na pista no zero, no 098, entendeu que a pista está molhada, é isso? Pista úmida. Ok, muito obrigado. Deixa de 6224, decolou na PUC. Oceano 6224, contato radar na decolagem, tudo para o nível 190 na saída PUCA. Oceano 6224. 90, perfil PUCA, o 6224. Oceano 6224, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 100 na chegada Mari. Ajuste a altimetria no 0 no 5. Batalha da Cruz do Lavanha continuando. Pouso será na pista no 7, na pista no 35. Aguarde, no 3600. Batalha da Cruz do Lavanha, questão de pouso, pista no 7, pista no 7 ou pista 35. Vento 18, 0 graus com 8 nós. Confirmando, é que o 9 processo para 35. Papatango, Oscar, Papagolf, controle Salvador, sem identificação. Bom, 098, solo 50, direita, 121, decimal 1. Sudoeste Salvador, mantém o nível 070, está autorizada a chegada à Mare. Apresente o setor de Mare para a chegada à Mare, altímetro no 015, chama no idade descida. No 8, 8. Gol no 868, completa final, tô vindo no 8, decimal 95. 895, não, Barante. Boa. Oi, Salvador. Boa noite, 68. Boa noite. Final, visual. Boa noite, 68. Boa noite. Ajuste no 015. Reporte baixado e travado. Já está baixado e travado. Rente tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no 0. Vento 170 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso pistão no 0. 8 nós. Esquerda proa 035. Limita radial 290T, Salvador. Correto. Autorizado descida para o nível 090. Tráfego agora, posição de 10 horas, 10 milhas. Não é 6224, chama agora o centro Recife 126.85, oferta 125.4. Meu 00 está autorizado, descido até o nível 070. No solo 55 direita 1219. 98190. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 170 graus, 5 nós, 1015 notinho, 3980. São 3600 cifras, é 3100, altímetro 10. Afirmo. Papa Tango, Oscar, Papa Golf. No ideal, descida, desça para 4 mil pés, altímetro 0015. Papa Tango, Eco Zulu, novembro, reporte visual com a pista 35. Autorização para voar Duna Pau, pois se for encostar vai gerar pouso simultâneo com o Eco Zulu 90. Mantém a proa aguardando a autorização, desse em breve vai voar Duna Utan 3600. Confirmando a pista molhada? Aguardo a informação atualizada com a torre do TAN 3600. Sim, confirmar juntamente com a torre do TAN 3600. 9810, decolado 58, controle no 20 decimal 8. 208, seguinte, o Rio 98190. Rio 9890, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da EL, após mesmo direto do Rio. Sil 340 na saída da EL, Rio 9890. TAN 3600, reduz velocidade 1.80 nós, desça para 2 mil pés, altímetro 1.015. Estamos confirmando a nossa mínima limpa, senhor, é 210 nós. Então reduz até 2.10 nós, o TAN 3600 indecisa para 2 mil pés. 210 reduzido para 2 mil pés, TAN 3600. Matan Gosta, Papa Golf, desça para 3 mil pés. Senhor, já no limite, poderia voar Duna na presente, TAN 3600? TAN 3600, vou mais uma milha nessa proa, após uma milha nessa proa, direto do mar. Deixa eu voar mais uma milha. TAN 3600 está autorizado a final do procedimento de LSX, precisamos ver a resposta está autorizada. Estamos agora a torre 118, decimal 95, composto. Senhor,

confere agora a transferência para o centro Recife. Papatango, Oscar, Papagolfo, está autorizado a assinar o procedimento ILS XY0, desça para 2.000 pés, eu posso estabilizar. Guardando, está 3600. Eco de novembro, solo 06, esquerda, parte 5, frequência livre estacionada. Eco, o TAN 3600, autorizar pouso, pistão 0, 1970 graus, com meia dúzia de nós, 1015 no altímetro, pistão 1. Autorizar pouso, 10, TAN 3600. Recife, 125.1, alterna, 133.95. Você pode confirmar a frequência? 125.1, alterna, 133.9. Ciente, até a volta, senhor. Até. TAN 3600 no solo 08, direita no 21, décima 1. Azul 4107, está autorizado a sinal do procedimento ILS XY no 0, desça para 21 pés, altimetro no 0 no 5, reposto estabilizado. TAN 134, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, meia dúzia de nós. Papatango, Oscar, Papagolfo, torre 118, décimo 95. Obrigado. TAN 3152, desça para 3.000 pés, altímetro 1095. Fala 76, pode ir abrir, senhor. Aguarde. Oscar, Papagolfo. Baixa Papagolfo, ajuste 1015, confirma a intenção. 1-7. Tende aporte para o cancelamento do plano da regra de instrumento, acho que o Papagolfo. Camará. Obrigado, boa noite. Nossa. Boa. Bono 134, decolada os 10, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle voo 1134, decolou 64. 1134, contato radar na decolagem, sul para nível 370 na saída Fuca, transmissão Caju. 370 Fuca Caju, 1134. Para o cancelamento, base pela direita, nosso F. Rocha, Papai Golf, regra, instrumento cancelado ao Zuno 1, base pela direita, reporte curta final, pista 97, Rocha, Papai Golf. Golf, reportará. Girando final, 1-7, para embaixar, travado. Baixa Papa Golf, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 1-7, vento 1-7-0 graus, meia dúzia de nós. Golf, livre pouso. Mais um minuto para decolagem de voo 9250. Voo 9250, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Rocha Papa Golf no solo, zona 4, pátio 5, à direita, estacionar a frequência livre. Voo 9250, decolado ao Zuno 5, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador 9250, decolando na escuta, boa noite. Voo 9250, contato radar na decolagem, supano nível 390 na saída Fuca, transição Caju. 390, Fuca Caju, 9250. Está estabilizado em LS da 10 Azul 4107. Completa final do procedimento LS-68, torre 118, decimal 95. Completa com a torre 118, decimal 95, azul 4107, boa. Boa. 1134, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 4107, boa noite, ajuste no 095, continua a aproximação, guardão pista livre. Aguarda, 4107. Solicita para de boca para liberar informações. Autorizado. 9250. Do grau 79. No 52, está autorizado a final do procedimento LS-68, chama 0, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. Azul 4107, cheque trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós, pista úmida. Tive pouso na 10, está baixado, travado, azul 4107. Passaria 2228, decolador 17, controle 120, decimal 8. 1208, grato, boa, 2228. Controle Salvador, boa noite, passaria do 2228. Boa noite, passaria 2228, contato radar, suba para nível 180 na saída Arbor. 180 na Arbor, 2228. Azul 4107, no solo 220, direita 121, decimal 1. Vira à direita, chama o solo em 121, decimal 1, azul. 152, cheque trem de pouso, chame Torre Salvador em 1 8 decimal 95. 1895-3152. Bom, 9250, chama o centro Recife, 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 685-2545-9250. Salvador, eu tenho 3152. 3152, ajuste 10 no 5, chegue trem. Baixado e travado. Uso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus com 5 nós, tá? 3152. Nível posto, 3152. Controle é o 2228. Por gentileza, possibilidade de coordenar com o centro dia 7 após Arbor direto Conquista para o 2228? Utilizado após Arbor direto Conquista, o passarinho do 2228. Grato, após Arbor Conquista 2228. 5218, controle. Tripsico 218, acione a identificação, prossiga na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, QNH-1015, reporte no ponto e dá a descida. No ponto e dá a descida, o Tripsico 218. A gente desça para 2000 pés, prosseguindo via para 2000 pés, que é legal no 015, triplo 518. Isso não é autorizado pro de Itape. Sub-6908, acione identificação, boa noite. Desça via, chegada Mari para o nível 050, QNH-1015. 2228, chama centro Recife 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Boa noite. Trip 5218 autorizado, final ILS X-Way, pistão 1-0, reporte estabilizar no localizador. Autorizado, final ILS X-Way, pistão 1-0, 1-8, você passará. Azul 6908, dessa vez.